noite. Segunda à sexta-feira, mostrando também um regime de terça a sábado, 23, 1 da manhã. Aqui na Radar, a nova emissão de António Sérgio, o Viriato 25. Hi. Message from Galaxy Central. With the time that gives a rhyme on your mind, this book bind, given a crime, read it. One talk one, and gives with the rhythm of fun. One talk two, and gives with the rhythm of boogaloo. 1980, breakdancers like Rock Grady, giving off with the rhythm that hits you shady. And this spin around on the crown with gets down the Bronx to rhythm with the rhythm. Feel the heat. Speakers pumping, rhythm and jumping, funkin'. Then a gunshot raised in the brain of a main two sage. Rock on with the crusades. Rhythm of galaxies coming off with the rhymes. Who the deadly D's, seven deadly sins. Rock a wind with the beat, the harmonized rockin'. Course of Morse on the boss, a toss, rocking on the dick floor. Simple juice of jam with the mixing with the master plan. It's the heel, rocking with the deadly deal. Take your stance, rocking with the gangster France. It's the dash with on the clash. Now, two MCs doing the break with the body shake. Yep, electric boogie. They were hip with the rhythm, hot with the wound. Two, what you wanna do? Now the skill of teal, rocking on the peel like a 9-10 on the feel. Freak, y'all. Alleyway gonna give the slate, gonna rock the bank. Ram mill, the ram mill Z-way. Look at the hell to the corner. Giving on the corner when I take on this shoot to boot, yeah. I got the chance, run a rock romance with a date with the coot loop. It's the chance with the grip, with the master plan. It's the band with the give of the galaxy slam. It's the jam, rocking on to the bacon, to the break, you're star born. Now, cruising on the crib, rocking with the script, now the dip. Step in my ride with the highs. Zip cut the makes or compromise. Now spread your leg with the skill. Rock it on with the rhyme and feel. Now leather in the cools. Rock it on for the deadliest fools. Look at them. They're side to the side with the red light in your mind. Rocks the funky beat. You're giving the lows, yep, you're giving the highs. Hoo-ha, rock a deadly ride. Yep, yep, wave it all, yep, yep, freak it all, yep, yep, feed eight, create the bait. Yep, yep, wave it all, yep, yep, freak it all, yep, yep, feed eight, create the bait. No guts, no galaxy, no guts, no galaxy. No guts, no galaxy, no guts, no galaxy. Don't challenge me. Galaxy's clap, yo. Go further. Go further. Do harder. Do harder. See more. Wreck conceit of self-prophecy. You're nobody. Get on your knee in front of me. No guts. No guts. No galaxy. No galaxy. No galaxy. No galaxy. No galaxy. No galaxy. No galaxy. Aí estão os sons iniciais de mais uma semana de atividade junto a vós, Radar 97.8 MHz online, radarlisboa.fm, a edição de Viriato 25 de segunda a terça, sons do arranque 2 Material, de recuperação do álbum Intona Rumori, e é simples No Guts, No Galaxy, The Sky Is No Limit. Anonymous é o novo Tomahawk. De Intona Rumori, os Tomahawk do novo Anonymous, foi Ghost Dance. Estão dadas as boas noites, é mais uma dupla hora para Viriato 25. Radar, a alternativa. Been through all kinds of changes, cut my hair, dyed it black in stages. Been in trouble with the law, but that's all over now. I'm ready for the big time, 51-7. Left home, don't think my five brothers ever noticed. Mom half-baked on weed and Scientology. My father, if ever fine, don't you never mind. Velho álbum New Roman Times dos quase esquecidos Campa van Beethoven, ainda o arranque da emissão de segunda, terça-feira, viriado 25. Há, como é hábito, as rubricas fixas, já as das duas semanas anteriores, portanto, tirolinhas e o boomerang. Escapávamos agora. E foi por uma dessas escapadelas que não estreia é hoje, estreia amanhã, uma outra rubrica por aqui neste espaço 23, uma na Radar, seria a terceira rubrica, fica para amanhã. Falhou só o indicativo, o mais importante no caso, para nós, e vai chamar-se, na ponta da língua, Campa van Beethoven ainda, New Roman Times. White Fluffy Clouds. She drops Jadens down. My baby's an OH-58. She's like a flying rough rider motorbike. That gets you home alive. My baby's an M24. Put a condom on the muzzle, keep the desert out. pelos 517 e White Fluffy Clouds. Aliás, White Fluffy Clouds. Os Camp Van Beethoven, uns anos atrás, já no novo milénio. Numa reunião que foi considerada na altura inesperada e surpreendente, Camp Van Beethoven New Roman Times. É Viriato 25, desde as 11 ou 23, se preferirem, até à 1 da manhã. Keep this frequency clear! Tira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Tira linhas é um pouco mais tarde. 23h45. Viriato 25 por aí fora. Fiéis ao nosso hábito de quando vale a pena deixar rodar duas, é o álbum Ten New Memories para The Rakes. Of home, repeat it again. Foram duas para os Drakes do álbum Ten New Memories, a primeira das duas horas de edição, segunda, terça, antena da Radar, bem lá na pontinha da antena 97.8 MHz, o Viriato 25. Esta semana retomamos a carreira de Tom Waits com a escuta integral de Swordfish Trombones, um álbum que marca uma mudança radical na música do compositor. O piano tem um papel muito secundário, ao contrário do que acontecia em discos anteriores, e é substituído por melodias e ritmos primitivos. Tom Waits reinventa toda a sua carreira e esta semana vamos perceber porquê. Álbum de família na Radar, com Swordfish Trombones, de 1983. I'm a self-made Arak on the run. There ain't no cause for alarm. There ain't no cause for good reason. It's just hurricane season. I told you then, never trust a sacred cow. Silly Billy goat, you'll never get that deal now. Já ficou a nossa velha agenda dos Novos Novos e Fresh Starts são Fresh Starts. Enquanto não arranjamos melhor, a velha agenda passa a New Shots e depois logo se vê e muda-se. Staring at the Sun foi uma dessas inscrições. Anton Barbo e Sue Jordan. Um saltinho rápido para um outro nome novo, The Flies. Lost all the meaning. Passagens para os New Shots, estes Flies, The Temptress, há pouco Anton Barbo e Sue Jordan, Staring at the Sun. É mais uma das noites de Viriato 25, em plena radar. Chá das 5 é o momento mais democrático da semana. De sábado à tarde, nós levamos o chá e vocês fazem o bolo. As vossas músicas preferidas para o lanche perfeito. Enviam-nos a vossa playlist para uma hora de música. O que dá mais ou menos 12 canções. Para net@radarlisboa.fm. A hora do bolo. 60 minutos com muito chá. Muito chá. Já daqui a pouco, Tirolias, é a Ana Cristina Ferrão de volta com as suas rubricas e são todas novas. Entretanto, há apenas a recuperação de um nome e vai acontecer já sexta-feira próxima. Vamos recuperar a fala da tribo, só o indicativo não está ainda pronto e as conversas vão recomeçar. A música ao vivo nunca se sabe se vai acontecer também, mas o tópico principal com o encontro, ou do encontro com o Rodrigo Amado na sexta-feira que vem, em Fala da Tribo, é exatamente uma exposição de fotografias. Estou já dizendo, não perca, acontecerá não no início, mas cerca de meio da primeira das nossas duas horas aqui na Radar. Viriato 25. The Flying Burrito Brothers. Sin City. This old town filled with sin, it'll swallow you in. If you've got some money to burn, take it home. Waiting his turn. Parsons e os Flying Burrito Brothers foi Sin City. São sons no Viriato 25, antes de ter a primeira de várias edições esta semana. Serão 5 certamente para tira-linhas de Ana Cristina Ferrão. Felizmente, muita gente ouve Jeff Buckley. Que tal também ouvir o Dad Buckley? Tim Buckley, Chase the Blues Away. Lovers sing. When they believe. Walk along the river's edge, just arm in arm along the moonlit shore. A midnight cry. I just came to chase the blues away. For like a child, you cling to me, and from every sound around that rushes near, I whisper, it's just a breeze that rubs your skin and rubs your breast. And as we lay, our rivers flow away. Your woman fears. I just came to change. Breath away, and

Radar. Feliz Natal. Radar. É meia-noite. É verdade. E por aqui continua. Viriato 25. Antena Radar 97.8 MHz. Online. Radarlisboa.fm. Viriato 25. António Sérgio convosco. De segunda à sexta. E até terça a sábado. 23. Uma da manhã. Segunda hora de Viriato 25 por aqui na antena da Radar. arranque da segunda hora teve os cuidados dos Dead Cab for Cutie, Crooked Teeth. E por aqui agora, Explosions in the Sky. Feriado 25, é a segunda das duas horas de hoje, a edição segunda terça, até à uma na antena Radar, escreve-se com R grande maiúsculo, portanto. Catastrophe and the Cure, assim se chama o tema que acabaram de ouvir, assinado Explosions in the Sky. Hoje há Boomerang, mais tarde, cerca da meia-noite e 40, e por uma nesguinha não estreia o Na Ponta da Língua, aparece amanhã, e vamos ter que rearrumar esta segunda hora de modo a que caiba tudo. Falta ainda uma rubrica nova da Ana Cristina Ferrão, o Enigma no Radar. Entretanto, ela volta com Fala da Tribo. Sexta-feira que vem, Rodrigo Amado, em direto aqui no estúdio Radar. Andrew Douglas Rothbard, Emeralds Tendrils. Onde é que isto vai acabar? Explosions in the Sky, também Andrew Douglas Rothbard, Emerald Tendrils, Soltas e Sinais, daqui para todo lado, é o Viriato 25, 23, uma radar. We're back, ready for round two. Se podes ver, ouve. E quando ouvires, faz por ver. Pardon my French. Cine 97.8. Imagens em movimento. Tell me what's fun. O cinema em grande plano. A história e as histórias dos filmes que passam pela nossa vida. Às segundas, quartas e sextas, com sessão às 4:30 da tarde. You know how you tell a story? Cine 97.8. No, no, I don't know. You said. How do I know? You said I'm funny. Peço o favor de desligar os telemóveis durante a sessão. Radar. Feliz Natal. Já habitual por aqui na antena da Radar, Dear Darkness também é o retorno ouro, nossa recuperação para PJ Harvey e White Chalk. You cover Apple e Dear Darkness, White Chalk, o último Peter Harvey. Radar, a alternativa. www.radarlisboa.fm. Emissão online para todo o mundo. www.radarlisboa.fm. Há Boomerang mais daqui a pouco, o tal que enquanto vai, vem. Por enquanto folgam os espíritos, logo se verá o que folga mais com o tempo a adiantar-se e as nossas liberdades também a sentirem-se mais livres se passar o pleonasmo. Mas daqui a pouco há Boomerang e, entretanto, há uma nova inserção para outra rubrica à qual procuramos, ou para a qual procuramos, nome novo que suceda à agenda dos nomes novos. Por enquanto, e entre parênteses, como working title, fica New Shots. Estes são portugueses. Quentin. O álbum Premiere. Sono un luogo dove regna pazzia, armonia e amore. Le persone aspettano disperatamente il ritorno del Messia, che arriverà per portare l'uguaglianza tra gli uomini. Ma saremo realmente preparati per questo? Non sarà forse già tra di noi, internato in qualche ospedale psichiatrico, dato che è schizofrenico, megalomane? O non sarà il vagabondo con una doppia personalità, che ieri abbiamo visto sulla porta del metro? La sua pelle, ora interpretando il ruolo di Dio, ora assumendo nuovamente la sua condizione di mortale, saremo ugualmente preparati. Hello. Praticamente entramos na meia hora final da edição de hoje, Feriado 25, antena da Radar 23, 1 da manhã. Rápida inscrição nos New Shots, título provisório, os Quentin e excertos do álbum Premier. Aqui fica o título arranque, Fatalidade. De António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. O uivo da resistência. Poucos minutinhos, estamos na meia hora final da edição de hoje, que vos acompanha até à 1 da manhã aqui na Radar. Dizemos poucos minutinhos para uma das nossas rubricas fixas, já arrumada, tal qual o Tirolinhas da Ana Cristina Ferrão, às 23h45, neste caso. 0h40, talvez mesmo 0h45, depende do que vai rodar, mas vem aí Boomerang. É enterrado no esquecimento ou nas memórias poeirentas de alguns, toca a limpar o pó. Green on Red, Sea of Cortez. Parte final, dupla de segunda a terça-feira, antena radar para Viriato 25, os Green on Red, ainda antes de Boomerang, de uma edição muito especial em CD single para o tema single Oh My Friends dos LCD Sound System. A propósito da LCD Sound System e da piada, não perca entre esta semana e outra, as últimas de 2007, o José Pedro Rock'n'Roll Awards, apresentados de parceria com Pedro Ramos. Vai rir-se com certeza. All My Friends, LCD Sound System e Franz Ferdinand. We'll be right back. that's how it starts. We go back to your house. You check the charts. Start a figure. Edição de sistema aqui com a colaboração dos Franz Ferdinand. Fica para outra emissão, a outra colaboração mais longa e muito curiosa também neste seta single com John Cale. Virado 25 casos, 15 minutos para a 1 da manhã, vai sendo tempo de the best music I've heard, de pensarmos em Boomerang. Vai e vem, folgam os espíritos. César, nosso amigo e principalmente o inesquecível som da abertura e do fecho de Over the Hills and Far Away dos Led Zeppelin. Esta semana o álbum de família na Radar é de Tom Waits, Swordfish Trombones, evidentemente, e hoje, coincidência, Brawlers, Ballers and Bastards, o triplo Orphans de Tom Waits. Just a real man, come with me, baby, like a rug. Now três álbuns num, Generic Orphans, títulos para cada um deles, Brawlers, Ballers and Bastards, nomeação para os Grammys, mais uma vez para Tom Waits. Entretanto, com o SWAT fez trombones o seu álbum Charneira, álbum de família da Radar esta semana. Good night, Irene. branco da noite de hoje. Feriado 25, edição segunda terça-feira. Orphans, Tom Waits, Brawlers, Ballers, Bastards. Evidentemente, um espaço curto na rubrica de hoje para tão longo álbum, triplo álbum, nomeado para os Grammys. É o final por hoje. Voltamos amanhã. Fico com o radar. Está em boa companhia, já sabe. Take care. Stay out of trouble. I'm a true believer. Believer. He going down. He going down. Mama do the well. Mama do the well. Mama do the well. Mama do the well. No more. If I ever get able to pay this debt out, you're going down. Radar. Feliz Natal. Feliz Natal, mestre.